pois nem magoado eu te esqueceria. Então vou seguindo teus passos, se volta meus braços, feliz ficaria. Teu pai sem pensar jogou fora a felicidade que é toda tua. Sabendo que eu não tinha casa, pois quase me arrasa jogando na rua. Tudo fizeram pra me derrotar, não conseguiram ao menos lembrar que sem parente e sem um amor, minha sorte vou chorar. Eu já não faço questão de viver, sem teu amor posso apenas sofrer. Pois se você não voltar, meu amor, eu prefiro morrer. Eu sei porque vivo chorando ainda. Queria saber o que pensa, porque minha crença parece que finda.